Já não tem mais tempo pra nos divertir. Fico só dentro de casa e a solidão a me perseguir. Se eu ligo 2 horas, você diz vou trabalhar. Me desculpe, tô com pressa, vou desligar. Mas retorne a ligação mais tarde, vou te esperar. 7 horas, ligo, você diz agora vou, não dá. Tenho prova amanhã, devo estudar. Sinto muito, hoje não vamos amar. Cansei de ver os filmes no cinema tão sozinho. Tô pedindo um tempinho pra nós dois. Na realidade quero seus carinhos. Quero você, mas sem ter hora marcada. Pois o meu amor te espera de manhã ou madrugada. Quero você, meu único compromisso é fazer do nosso amor e de você meu vício. Léo Magalhães. Já não tem mais tempo pra nos divertir. Fico só dentro de casa e a solidão a me perseguir. Se eu ligo 2 horas, você diz vou trabalhar. Me desculpe, tô com pressa, vou desligar. Mas retorne a ligação mais tarde, vou te esperar. 7 horas, ligo, você diz agora vou, não dá. Tenho prova amanhã, devo estudar. Sinto muito, hoje não vamos amar. Cansei de ver os filmes no cinema tão sozinho. Vou pedindo um tempinho pra nós dois. Na realidade quero seus carinhos. Quero você, mas sem ter hora marcada. Pois o meu amor te espera de manhã ou madrugada. Quero você, meu único corpo.